cheiro 6. O suor vai colando o pano fino da balalaica do pai às costas. Tenho medo que se note a arma. Um branco armado está a pedir maca da grossa. Endireito as costas e engulo em seco. Um branco com uma arma é um racista que não abdica dos seus direitos. Um elemento menos evoluído, que tem medo de perder as suas regalias. Um imperialista ressentido por já não viver num mundo que nunca devia ter existido. O soldado que está de pé à nossa frente atira a garrafa partindo-a de encontro ao muro da casa. E a pirata começa a ladrar outra vez. Não queremos olhar para os estilhaços da garrafa para não parecer uma crítica, mas os vidros ficam a brilhar ao sol e é difícil desviar os olhos. O soldado pergunta: algum problema? Eu e o pai respondemos ao mesmo tempo que não, de certeza que eles perceberam que estamos amedrontados. O medo do pai também se nota nos lábios contraídos e retesados, mesmo quando sorri, mas talvez os soldados não se apercebam disso. O soldado da cara quadrada parece divertir-se a olhar para mim. Se calhar é mesmo o preto do jogo de futebol. Se calhar já se lembrou do jogo. Ou nunca se esqueceu. E é por isso que aqui está. Veio ajustar contas. Os soldados falam, mas não os compreendemos. Nunca aprendemos a língua dos pretos. As línguas, aliás, que os pretos também têm várias línguas. E se calhar é por isso que não se entendem. Não se conseguem compreender uns aos outros. Neste caso, não precisamos de compreender o que os pretos dizem. Sabemos o que querem dizer as armas que nos apontam, mesmo que tentemos não prestar-lhes muita atenção. As lojas do largo para onde estamos virados estão todas fechadas. E até as casas que já foram ocupadas têm as persianas corridas. Algumas lojas ainda mantêm os tapumes com que os donos as deixaram, mas a maioria já foi assaltada. As montras partidas e as portas arrancadas. O medo faz-nos transpirar mais do que a umidade do cacimbo. 2 tiros. Um dos soldados do jipe dá 2 tiros para o ar. A pirata ladra outra vez. E o pai dá-lhe um pontapé que a faz ganir e depois calar-se e sentar-se ao lado dele. Mesmo que lhe batamos, a pirata nunca se vai embora. Gosta de nós. Tanto faz que lhe batamos ou não. Mando-a para casa, mas a pirata continua à nossa frente, protege-nos dos desconhecidos, como sempre fez. Alertados pelos tiros, os ocupantes da casa da Dona Gilda vêm às janelas e às varandas e acenam ao jipe dos soldados. Os ocupantes das casas mais afastadas também vêm às janelas. Um grupo de miúdos pretos pendura-se no baloiço de ferro forjado da Dona Gilda. Um dos maples de veludo castanho da sala da Dona Gilda foi arrastado para o quintal e está todo desconjuntado. Se a Dona Gilda visse o que lhe fizeram à casa, se visse o maple de veludo castanho assim, era capaz de ter um ataque de coração. Talvez a Dona Gilda esteja sentada num maple melhor, na metrópole. Nos muros das casas escreveram Quaxa Unita, por cima a tinta preta. A luta continua. Por cima. Oyé, oyé, Angola, liberté. Angola, populé. Também escreveram a letras maiores e mais carregadas. Brancos, rua. Brancos, fora daqui. Brancos para a terra deles. E morto aos brancos. O soldado cospe para o chão. O jato de saliva cai no asfalto quente, deixando uma mancha que me enoja, mas que me distrai do medo. Tento evitar os olhos do soldado da cara quadrada. Deve estar aqui para vingar-se. E ninguém o pode impedir. Nem mesmo o pai. Nem mesmo a arma do pai. Tenho tanto medo que quero desaparecer. Se desatasse a correr, se atravessasse o largo, se me escondesse atrás dos taipais da drogaria, passam 1000 ideias pela cabeça. Mas continuo parado, até respirar me custa. Nunca tinha tido a boca tão seca. A língua cola-se ao céu da boca, um amargor que vai até à garganta. Nunca a boca me soube tão mal. O pai diz-me: estes homens precisam de mais bebida. Vai buscar outra grade. O soldado que está de pé esborracha a beata com a bota. E mais cigarros, grita ao pai. Os soldados do jipe parecem desinteressados. O soldado que está de pé diz: dá corda aos sapatos, rapaz! Imitando o que o pai disse há pouco. Os outros soldados riem-se. E o pai também. Pode parecer que está tudo bem, que são homens que se divertem, mas não. Se o pai tivesse tido escolha, se pudesse ter escolhido rir-se, era diferente. Mas o pai tem de se rir. Dantes era o pai que decidia quando se ria. Como te chamas? Malatia, patrão. Que matumbo. Nem o nome sabes dizer. O Malaquias também tinha de se rir quando o pai se ria. Agora é a vez do pai ser o último a rir. E não é verdade que quem ri por último ri melhor. Quase nada do que se dizia é verdade. Angola já não é nossa. Trago mais cerveja e cigarros. Quis beber água, mas não consegui engolir nem uma gota. Tento não correr para não mostrar que tenho medo, mas sei que estou a andar depressa e desengonçado e que o pai deve ter vergonha de mim. As cervejas e os cigarros são novamente distribuídos pelos soldados. É então que o pai diz: meus senhores, despedindo-se com um aceno de cabeça e virando as costas aos soldados. Põe-me a mão por cima do ombro para que o imite. Tenho medo de ficarmos ambos de costas voltadas para as armas dos soldados. As pernas não me acompanham. A mãe e a minha irmã devem estar a espreitar-nos através da persiana da janela do quarto. Sei que tenho de me virar e começar a caminhar. Não posso ter medo de ficar de costas para as armas dos soldados. O soldado da cara quadrada veio vingar-se. A pirata já está na entrada da casa a abanar a cauda. Não posso ser cobarde. Só tenho de ir ter com a pirata. Se é tudo na vida menos cobarde, rapaz. Um cobarde atraiçoa pai e mãe, decepciona os amigos, é pau-mandado dos inimigos. Um cobarde é pior do que um assassino, do que um ladrão. Um cobarde não tem outra sujeição senão a do medo. Ouve-me com atenção, rapaz. Um cobarde vale menos que um morto. Há histórias de mortos que ressuscitaram, mas um cobarde até disso teria medo. Toda a vida ouvi o nojo que o pai tem aos cobardes. Não posso ser um cobarde. Ei, tu que fumas! A voz não pertence ao soldado que está de pé. Ei, tu que fumas! Foi outro soldado, talvez o da cara quadrada. Antes disto ter começado, um preto podia levar uma sova por tratar um branco por tu. E nem pensar que, ei, tu que fumas! Os soldados riem-se. E o pai riu outra vez. De cima do jipe, o soldado da cara quadrada está cada vez mais divertido. Chegou à altura de vingar-se do murro que o Lee lhe deu. Já não tem os olhos semicerrados. Peço a Deus que os soldados se vão embora. Prometo rezar uma ladainha inteira, desde a emissora católica. Peço a Deus que o tio Zé chegue. O tio Zé anda a ajudar o povo oprimido. Tem um cartão e tudo. Talvez eles o ouçam e nos deixem em paz. Peço que o soldado não se lembre do jogo de futebol, nem de mim. Peço tantas coisas a Deus, mas Deus, como sempre, mais surdo do que uma porta. Os soldados continuam à nossa frente, satisfeitos pelo medo que nos provocam. O soldado da cara quadrada faz de conta que a mão é uma arma e aponta-me o indicador. Dispara, imitando o estalido do tiro com a boca, e ri-se. Deixa o indicador espetado. Como se fosse atirar outra vez. Odeio o Li e o Jejé, estejam eles onde estiverem. Odeio os vizinhos que se foram embora e nos deixaram aqui. O soldado que está de pé dirige-se ao pai. Temos de fazer umas perguntas. Os olhos do soldado ficam mais barrentos. O pai não se mexe. O corpo grande do pai endireitado, as mãos fechadas. Tenho medo do que o pai possa fazer. O pai não tem andado bom da cabeça. Ainda há pouco rasgou as dálias da toalha. Põe-me o braço esquerdo sobre o ombro. Diz-me baixinho. Vai para casa e fecha-te a chave. Não posso abandonar o pai. Pertencemos ao mesmo clube. Não sou cobarde, ainda que não consiga fazer com que as pernas não tremam. Vai para dentro. Insiste o pai entre dentes. A pirata ladra. Vai para dentro. O soldado diz: Fomos informados de que o carniceiro do Grafanil esteve aqui. O pai franze o sobrolho e atira o corpo para trás. Aqui? Pergunta surpreendido. O preto da cara quadrada aponta o indicador que faz de arma ao pai. Dá outro estalido com a língua. Já nos matou aos dois com o seu dedo arma. Queremos fazer-te umas perguntas. O pai começa a rir-se baixinho, depois mais alto. Ri-se. O carniceiro do Grafanil aqui? E ri-se cada vez mais alto. O pai não pode ser o carniceiro do Grafanil. Nem sabe nada do carniceiro do Grafanil. O pai não andou a matar pretos, nem a fazer emboscadas. Nunca tinha visto o pai rir-se assim. As gargalhadas são tão fortes que o dobram. Devem estar a brincar comigo. O soldado não sabe como reagir às gargalhadas. O pai não devia ter começado a rir-se. Os outros pretos esperam ordens. O pai e eu, lado a lado. A pirata à nossa frente a proteger-nos. Olho em redor. Já quase todos os ocupantes das casas se desinteressaram e foram para dentro. Os poucos que ficaram olham-nos desatentos. O pai avança. Aproxima-se do jipe. Olhem bem para mim. Fala alto, como para uma multidão. Digam-me o que veem. Eu digo-vos o que estão a ver. Estão a ver um homem que se matou a trabalhar nesta terra. Descarreguei sacas de café contigo, contigo. Aponta para cada um dos soldados. Com teu pai, com teu tio, com teu irmão, com teu filho. Não há homem que tenha descarregado mais sacas de café nesta terra do que eu. Trabalhei dia e noite. E agora o pai para de falar. E quando recomeça, falo com a voz mais baixa, como se lhe custasse falar. Tudo o que tenho vai ficar aqui. Olhem para as minhas mãos. Não cabem mais calos nas minhas mãos. E mesmo assim a pele ainda sangra contra a juta das sacas. O pai estende as mãos enormes para os soldados. Tanto trabalho para agora ficar tudo aqui. O pai aponta para a casa. Para um dos caminhões que está mais à frente. Os soldados continuam calados. O pai parece estar a ganhar. Lembrem-se da minha cara de cada vez que se sentarem à minha mesa, de cada vez que passarem o portão da minha casa. O pai levanta mais a voz. A cara do homem a quem tudo foi roubado não deve ser esquecida. Lembrem-se bem. Se não fosse tão velho, podia ter sido o carniceiro do Grafanil. Se não tivesse mulher e filhos, se não estivesse tão cansado, o pai leva a mão à arma. A única arma que tenho está aqui e nunca a usei. Os soldados agitam-se. É agora que vamos morrer. Os soldados apontam-nos as armas. É agora. Tenho esta arma para proteger a minha família. Não sou o carniceiro do Grafanil. O pai quase sussurra. Os ocupantes que estavam nas varandas chamaram outros. Agora estão todos à espera de nos ver morrer. O pai levanta mais a voz. Sempre vos paguei a tempo e horas. Bebi cachaça e comi funge convosco. Nunca abusei das vossas mulheres nem das vossas filhas. Dei-vos dinheiro para os medicamentos dos vossos filhos. Façam o que quiserem. O pai põe novamente o braço sobre os meus ombros. Vamos, rapaz. Não tem medo de lhes virar as costas, mas eu tenho. Não consigo virar as costas às armas dos soldados. A pirata salta satisfeita à nossa volta. Não consigo andar. O pai empurra-me. Os soldados vão disparar. As paredes brancas da casa põem-me ainda mais tonto. Agora percebo porque se matam os pássaros contra as paredes da casa nas manhãs de cacimbo. O pai empurra-me outra vez. Não consigo andar. Não sou cobarde. Não consigo andar. Mas não sou cobarde. Eles vão disparar se começarmos a andar. Não quero que o pai passe pela vergonha de ter um filho cobarde. Estou tonto. Vou desmaiar como quando tive paludismo. Tenho de andar. Vamos, rapaz. Não consigo olhar para o pai, as roseiras da mãe, as armas dos soldados apontadas às nossas costas. Tenho de me portar como um homem. A pirata à nossa espera nas escadas. Desculpe, pai. As paredes da casa a andar à roda. A casa, o largo. Se dermos um passo, eles matam-nos. Vamos, rapaz. O pai puxa-me. Vamos para casa. Não consigo andar, pai. As paredes da casa apagam-se. Anda, rapaz. De repente, tudo escuro. As pernas dobram-se sem que eu possa evitar. Eles devem ter disparado. Se calhar não se dá conta quando nos atingem. Se calhar morremos e não damos conta. Vamos para casa, rapaz. Vamos para casa.